não tem serra que derrube, não tem guerra que desmate. Ele pesa sobre a terra, mais que a lei da gravidade. E quando faz um amigo, é tão leve como a pluma. Ele nunca põe em risco a felicidade. Quando chegar de abrigo, beijos, abraços, açúcar, só deseja ser comido. O desejo é uma fruta e com ele não relute, pois quem luta não conhece a força bruta, nem todo mal que ele faz. Satisfeito é uma moça, sorrindo, feliz e solta. Beijo, desejo na boca, que o desejo é bom demais. Mate, ele pesa sobre a terra, mais que a lei da gravidade. E quando faz um amigo, é tão leve como a pluma. Ele nunca põe em risco a felicidade. Quando chegar de abrigo, beijos, abraços, açúcar, só deseja ser comido. O desejo é uma fruta e com ele não relute, pois quem luta não conhece a força bruta. Satisfeita é uma moça, sorrindo, feliz e solta. Beijo, desejo na boca, que o desejo é bom demais.